logo, eu. O mais maluco. Vai me dar bolê. Não dou passada. Gosto de rebolar sem maneira. Vou me comportar mal. Tás a duvida, tchê. Mas vai com calma. Olha essa boa que me desafia. Se eu te pegar mesmo agora, vamos transpirar. Eu que já não estou me visto, vou te fatigar. Não me provoque, não me provoca. Porque eu e tu não dá, eu e tu não dá. Vai sair faísca, isso tá grave. É melhor parar, se não vai pegar fogo. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Bem atrevido, tás mal like in there. Meu tarracho é mau, é mau, é mau. Eu vou tocar lá, manda mais boca. Tás a duvidar, estou aqui, então provoca. Olha essa boa, que me desafia. Se eu te pegar mesmo agora, vamos transpirar. Eu que já não estou me visto, vou te fatigar. Não me provoque, não me provoca. Porque eu e tu não dá, eu e tu não dá. Vai sair faísca, isso tá grave. É melhor parar, se não vai pegar fogo.